Ela não teve culpa, mas a vida quis assim. Culpada à Força. Uma história de injustiça e recompensa. Culpada à Força. Um livro da autoria de Joana Rita, brevemente à venda. A GuideMe oferece-lhe um serviço personalizado na área da multimédia, locução e aplicações Android que tornarão a sua empresa mais apelativa, atual e competitiva. Estamos ao seu dispor para o aconselharmos. Fale connosco. www.guide-me.pt. Contra a discriminação. Seja contra ela. Por nós. Aos domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. Estamos à escuta com Leila Leiras. Muito boa noite, bem-vindos ao Ascuta na Rua FM 102.7 ou ainda em rua.pt. Hoje, programa dedicado aos melhores de 2012. É assim a nossa visão. Apresentamos os melhores lançamentos entre EPs e álbuns como, então, melhores de 2012. Agora, a ordem é completamente aleatória. Começamos com a voz bem doce, quentinha, de Amy Curl, ela que lançou mais um EP, já é o terceiro, foi no mês de novembro. Amy Curl, por aqui escuta-se Clarity no A Escuta. Boa noite, é para aproveitar até às 10 da noite aqui na Rua FM. If I forget to feel the starry night, the drawing of the sky, if I lose all reality and innocence of my breathing light, if time or process love expands in room, if your touch temas retirados do novo EP de Emmy Kroll, saiu em novembro de 2012, é este o terceiro EP, isto em nome próprio. Anteriormente tivemos também EP, lançado pela Ótimos Discos em 2010. 2009 trouxe também um EP de Emmy Kroll, então mostrar-se aqui como um dos melhores lançamentos e escolha do À Escuta para o ano que passou. O próximo senhor chama-se Walter Benjamin, lançou também um magnífico álbum para descobrirmos aqui no À Escuta. Speed Love é uma das faces deste belíssimo álbum de Walter Benjamin, que foi lançado a 16 de abril de 2012, uma edição pela Pataca Discos, apresentado pela primeira vez a 21 de abril em Lisboa, uma noite bem especial. Reuniu uma grande banda ao lado de Walter Benjamin, falamos de Márcia Neuserv ou ainda Francisco Cortesão, a quem se juntou ainda Bruno Pernadas ou Paulo Feliciano, isto sem esquecer, obviamente, João Correia e Nuno Lucas na secção rítmica. Próxima banda, que é para nós também uma daquelas que lançou um dos melhores trabalhos no ano que passou, são dois, vêm das Caldas da Rainha, formaram-se em 2010, lançaram pela Lovers and Lollipops um álbum homónimo. Senhoras e senhores, Memória de Peixe. Ladies and gentlemen, I'm proud to present you Fish and Chick. We are fish and chick, yes we are. Yeah, we could give Chic. A senhora que acompanha Memória de Peixe é nada mais, nada menos do que The Chic, o único tema que contém voz neste homónimo de Memória de Peixe, lançamento então como um dos melhores para nós no ano de 2012. O lançamento esse pela Lovers and Lollipop são os Memória de Peixe. Passamos para alguém que já falamos aqui hoje, falamos de Amy Curl em nome próprio, agora falamos da Amy ao lado de G.I. Joe. Eles dão corpo a Deeper, é uma banda que também já marcou presença aqui no Ascuta, já marcou presença em Faro, nos artistas, e apresentou o álbum no Teatro Municipal de Portimão no ano passado. O álbum esse também homónimo, um lançamento pela Quima Era. São sim Deeper, Amy Curl ao lado de G.I. Joe, então a afirmar-se aqui como um dos melhores lançamentos do ano que passou. Por aqui houve-se Shame, um dos lados deste Deeper, diga-se assim, para descobrir também no À Escuta. Shame, oh, can undo. G.I. Joe, Amy Carroll, são eles Deeper, lançamento homónimo pela Quimera, também um dos melhores aqui pelo Ascuta para o ano que passou. O próximo senhor diz que Cavalheiro não é um indivíduo, é sim uma identidade. Ritmo Cruzeiro saiu a 30 de abril do ano passado, é um EP, aqui também a fazer parte da lista do Ascuta. Cavalheiro com Ritmo Cruzeiro, então para descobrir por estas bandas, esta chama-se Gente. Cavalheiro vem de Ritmo Cruzeiro, lançado em 30 de abril do ano que passou. Da sua discografia fazem parte o EP Primeiro, lançado em 2010. 2011 trouxe Farsas, também participação de Cavalheiro na compilação À Sombra de Deus, e agora em 2012, 30 de abril, este Ritmo Cruzeiro, ele também que já marcou presença ao vivo aqui na antena dos 102.7. Passamos para Corsage. O álbum chama-se Música Bipolar Portuguesa e é tempo de dizer adeus, Europa. Fiz alma besta, tenho alerta. Cresce. aos domingos. O que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Lisboa faz parte deste Música Bipolar Portuguesa, lançamento de 2012 de Corsage. Em 2009 sai Finito L'Amor. Em 2010, belíssimo EP ao vivo na Rádio Radar, intitula-se Rádio EP. E no ano passado, então, este Música Bipolar Portuguesa a integrar aqui a nossa lista como melhores lançamentos de 2012. É assim hoje este à escuta na Rua FM 102.7 ou ainda em rua.pt. Repetimos de quarta para quinta-feira a partir da meia-noite ao sábado, à uma da tarde. Estamos em formato podcast na Rádio Antena Web. Agora vem uma senhora, chama-se Capicua. É este também o nome do primeiro longa duração, um lançamento pela Ótimos Discos, Casa de Campo, uma das nossas preferidas deste homónimo de Capicua. Um filho, um livro, um disco, uma árvore. Um filho, um livro, um...

Rapaz e cavalo fundem tanto quanto podem. Ambos gostavam de passar tempo sozinhos, como um desaparecerem por alguns dias seguidos. Transgressão era atraente e o desafio à autoridade trazia conflitos, e o bicho não tinha vontade de seguir o caminho que o menino lhe apontava. Insistia que o destino queria noutro lado, tal e qual ele já vira no rapaz habituado a dar o grito do Ipiranga para não ser contrariado. Ficavam amoados, davam turras e pacadas, de costas voltadas até que um deles voltava e parecia que ia voltar sempre. Cavalo jovem pensa que é dono do mundo, tem a atitude de quem quer seguir seu rumo, romper as rédeas e ser como um vagabundo, aventureiro que não pensa no futuro. E orgulhoso decidiu ser independente, virou a esquina e perdeu-se de toda a gente. Indiferente, a sorte não o ajudou, se alguma vez quis voltar atrás nunca chegou. O rapaz despedaçado procurou por todo o lado a sua metade, ele esperou esperançado, fez de tudo, correu o mundo e ficou cansado. Sem a outra parte, ele chorou. O cavalo quis ser livre, tomou a iniciativa, sendo Pegasus é feliz, voa como sempre quis. Mas eu sei que ele espera pelo rapaz que enterra, seguirá para sempre a estrela que o trouxe até aqui. Eu sei que ele espera pelo rapaz que enterra, seguirá para sempre a estrela que o trouxe até aqui. O Sagitário tem quatro patas no chão, homem cavalo aponta ao céu com ambição. No planetário é uma constelação, mas na verdade é a metade de um coração. O Sagitário tem quatro patas no chão, homem cavalo aponta ao céu com ambição. No planetário é uma constelação, mas na verdade é a metade de um coração. Mas na verdade é a metade de um coração. Mas na verdade é a metade de um coração. Mas na verdade é a metade de um coração. O Sagitário tem quatro patas no chão, homem cavalo aponta ao céu com ambição. No planetário é uma constelação, mas na verdade é a metade de um coração. Sagitário é Capicua, álbum homónimo, lançamento pela Ótimos Discos, a integrar a nossa escolha como um dos melhores de 2012. Os senhores que se seguem também passeiam pelo hip-hop e são uns verdadeiros dinossauros, diga-se assim, desta cultura. Em 94 recusam participar em República, gravam assim a primeira maquete enquanto Mind the Gap. Depois o EP de estreia é editado em 95, têm novo EP nesse ano. Depois o álbum sai em 97, chama-se Sem Cerimónias. 2000 é a vez de A Verdade, 2002 são Os Suspeitos do Costume, depois 2006, 4 anos depois do lançamento anterior, sai Edição Ilimitada. Em 2007 é a vez de compilar, essa compilação chama-se Matéria Prima, reúne os trabalhos editados ou feitos entre 97 e 2007. 2010 sai um álbum que foi também eleito por nós um dos melhores da altura, chamava-se A Essência, e 2012 é a vez de Regresso ao Futuro. Claro que falo de Mind the Gap com este Regresso ao Futuro, eleito por nós um dos melhores do ano que passou. Esta chama-se O Jardim. Mind the Gap no À Escuta. Dating

o tema que encerra este Root Station. Falamos do novo lançamento de Freddie Locks. Quem diria que começou aos 17 anos a tocar numa banda punk? Em 95, há assim uma mudança radical na sua própria vida. Aí começa a escrever e a compor temas, a tocar por onde passa, incluindo no metro de Lisboa. Em 99 é o ano em que forma a banda Nature. Junta-se ainda aos 20 para as 8. Em 2006 começa o projeto a solo e grava o belíssimo Bring Up the Feeling pela primeira editora independente de reggae em Portugal. Este álbum foi nomeado álbum do ano por uma votação nos sites Sunshine Reggae e ainda pelo nosso Zona Reggae do Ricardo Duarte, iRick DJ. E em 2010 sai novo álbum. 2012 é o ano deste Root Station a ser eleito por nós também um dos melhores lançamentos do ano que passou. Passamos sim para Salto e 100, é mesmo 100, o tema que se escuta, álbum homónimo, lançamento também em 2012, são os Salto. Dizer que trago sonho, esconder aquilo que ninguém quis saber, me quis saber. Às vezes aparecem sem me dizer aquilo que ninguém quis saber, me quis saber. This is we'll be right back. tema que integra o homónimo de Salto, um dos melhores de 2012. Fechamos, falta divulgar um, são sim os Trolls and the Shine, rock duro, o lançamento pela Lovers and Lollipops. Eles também que estiveram já no Algarve no Mad do ano que passou. Trolls and the Shine, rock duro, álbum de estreia, então a ser eleito por nós também um dos melhores do ano que passou. Recordamos então as nossas escolhas, vão para os trabalhos de Memória de Peixe, Walter Benjamin também, Deeper, ainda estes Trolls and the Shine, Capicua, Cavalheiro, Freddy Lox, Corsage, Amy Curl, Manda Gap e Salto. É assim a nossa escolha como melhores lançamentos de 2012. A altura do Tchau Tchau, repetimos de quarta para quinta-feira a partir da meia-noite aqui nos 102.7 ou ainda em rua.pt, ao sábado à uma da tarde, formato podcast na rádio Antena Web. A escuta na ruafm.blogspot.com, é aí que ficam a par de tudo. Tchau, tchau, fiquem bem, uma ótima semana, fica com os Trolls and the Shine. Boa noite. Que é português, está à escuta na Rua FM. Girl, you see me smiling. Girl, I'm singing words of joy.